pátio de carga? Afirmo, ingressa no pátio 3 já atento ao sinalizador. Obrigado. Mantendo na Alfa da Juliette, Bona 098. Bona 098, Rabot liberando a Juliette, ingressa na mesma para o portão número 9. Após a passagem do tráfego, segue a Juliette para o 09, Bona 098. Vai atender minha Delta 350. 0 desse mantém a nível 050, só ali. Mantenha 4 mil pés de ajuste no 04. 4 mil no 04, 3520. Ótica Serra, ingressando no pátio 3. Sente o Mike, Ótica Serra. Recorte o término do reboque. Oi, obrigado. Eu sou solo 27, direito 219, solo. 329, solo 34. A Lúcia 34, boa noite, autorizando o táxi de Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 34. Ô, Ilha Oscar Yankee, parqueado, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Ilha Oscar Yankee. 2685, vai. 0 completo, chame a torre em 1918, Delta Palma 95, boa noite. 95, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o Gol 1170. 1170, autorizado pouso, bicho 10, vento 100 graus, 3 nós. Livre pouso, novo 0, Gol 1170. Preciso 34, prossiga. Posso pegar essa ditadura aqui no 3, cara? Irei, toma aí, Freiro, B534. Mike, Hotel Sierra segue para a posição 1 no Romeu, no Parte 3. Positivo, já fomos informados aqui, obrigado. Romeu 170, somos 33, direito 1219, chamou. 219, é o Librano, 219, SF, fala. Boa noite, autorizado táxi V Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, no 70. Alfa, no 70. Alfa, no 70. Alfa, no 70. Alfa, no 70. Alfa, no 70. Alfa, no 70. Alfa, R$ 2.500. 3520 aos 34, no solo, direito 219 ao solo. Direito 219, para o tá? 3520, obrigado. Então, 3520, boa noite, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, posição 04, para o TAM 3520. 1170, iremos formar isso aero. Obrigado. Michael Hotel Sierra, Fiat, boa noite. 3170, está autorizado o procedimento R9 em resposta 366. Está autorizado em resposta 3170, complete chame a torre em 198.95. Salvador, bom dia, está 3170, baixar travado, final 1-0. 3170, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão 0, vento 1-1-0 graus, 079. Livre pouso pistão 0, está 3170. Chega da maré, ajuste de 104. Autorizado. Graças. 3170 no solo 49, direita 121 da 9. 9 à direita, boa. Andrés 170, boa noite, autorizando o táxi de Alfa, Kilo, pátio 3, posição prevista 3 Lima, quando lá tem já sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, para posição 3 Lima, mesmo sinalizador, tá? No 592, assim, a identificação desse mantém a nível 060, vigilância, chegada maré. Boa na proa de TAP, no 592. Meia dúzia zero. Tomado 044, desça para 250010, ajuste 9004, vou na Porto Serra Vida 366, do autorizado RNAP. 22500, na Porto Serra Vida 366, 1014, do autorizado RNAP, só mais estabilizado, 9044. Serra Vida 366, afirmativo. Bom dia, Gol 1192, Bravo, autorização recíproca. Gol 1192, Recife, formação Bravo, confere. Pronto, cópia? Pronto, sim. 1192, abaixo, transcópia, porque irei coordenar com o centro, a fim de obter o transponder. Prepare a saída Puca, Jamo, Caju. Obrigado. Volume 592, vista para 2510, ajuste no 094, autorizado a RNAV. 2510, autorizado a RNAV, última vez. passando, gol 9044. 9044, complete chame torre em 118.95, boa noite. Boa noite, Sérgio. Voo 9044, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 079. Teve pouso, voo 192, me escuta? Prossiga. Bom, no 192, deixamos de contato com o centro do Recife. O mesmo informou por ser uma DLA para 0450. 0450? Tá ok, tá na escuta aqui. A gente vai conversar com a empresa aqui. Vamos ver se consegue me chamar, tá bem? Sim, o 192. Zero, Campina Grande, informação Bravo, pronto, cópia. Positivo. 1170, autorizado Campina Grande, V210, após conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Pulca, transição Zipar, aciona 5533, controle 120, decimal 8. Autorizado 370, Campina Grande, Móvel Plano, decolando da 370, primeira curva à esquerda, decolando da 5, posição par, 308, posição 1. 1170, protegimento correto no 5, reporte para o postilhão e estacionamento. Portal 170. Zero quatro quatro no solo 06, direita 121, décimo 9. Direita 219, vou no 044. Alô, Salvador, boa noite, vou no 044, livrando o táxi. Alô, 9044, boa noite, autorizando o táxi de Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, vou no 044. Salvador, Gold Cargo 9074. Coast Guard 9074, boa noite, informação Bravo, Guarulhos, pronto, cópia. Salvador, boa noite, eu tenho 3520, centro da Bravo, quando possível, João Pessoa no 370. Tenho 3520, formação Bravo, confere, autorizado João Pessoa, conforme rota, nível 370, decola da 190, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5567, controle 120, decimal 8. Estado João Pessoa no 370, decola da 10, para esquerda, Puca, Jamo, Caju, via Perzulu 17. Transporte 5567, controle 1208. Para o TAM 3520, a posição é 04. TAM 3520, cotejamento correto, reporte para o pushback funamento. Fala, Lula, 70, Uno 70, Uno 5, aguarde. Guardando, Uno 70. Bom dia, Salvador, Coach Cargo 9074. Coach Cargo 9074, boa noite, informação Bravo. Guarulhos, pronto, cópia. Prossiga, gente da Bravo. 9074, autorizado Guarulhos, via Pizulu 10, após conforme rota, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5565, controle 120, decimal 8. Copiou o Conte Cargo 9074 para Guarulhos, nível 340. Receptua da El Lina Motiva, com a primeira curva direita. Aciona 5565, controle de treino 208, Coach. Coach Cargo 9074, pista 1010, no patch 3, reporte para o pushback saneamento. Estamos prontos, puxa para dentro. Salve Salvador, bom dia, boa noite, 592 na onda. Bono 592, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette. Coach Cargo 9074, número 2, no centro, aguarde. Toma sua escuta para o post, Coach Cargo. Bono 170, autorizado para estiver adicionamento, reporte táxi. Autorizado, reportar táxi, 270. Salvador, boa no 592 na alta, aproximando a Juliette. No 592, atento ao point, retorno pushback, assim que mesmo ingressar na entrada do patch 3, segue Juliette, portão 2. Sempre boa no 592, atento ao point, está fazendo pushback. Para o patch 3, posição 3. Então, número 2, no 592. Portão de número 2, no 592. Ok, portão 2. De cargo 9074, autorizado, pushback e acionamento reportado. Autorizado, puxa acionamento, porta de táxi, coach 9074 para pista 10. Com 170, autorizando o táxi até o ponto de espera da pistola 0, via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0, no 4, no voo. Autorizado o táxi via parte 1, pelo ponto de espera de 0 no 4, 170, ligado no 4. Voo 1170, autorizado ali ainda, colapso no 0, vento 100 graus, 62 nós. Autorizado ali ainda, colapso 10, 1170. Taxi Colt Cargo 907403 a bordo, 3:56 autonomia, alterna Galeão. 074, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, obrigado, Code Cargo 9074. Uno 70, decola o Zuno 8, chama controle de Salvador 120, décimo 8. 208, Uno 70. Zulia, boa noite, Uno 70. 1700 na UCA. Uno 70, contato radar, boa nível 370, via saída da PUCA. 370, via PUCA. Muito bom dia, Code Cargo 9074, ponte espera do 90 pronto. Code Cargo 9074, autorizado, alinhar e decolar pista no zero, vento 1000 graus, 629. Alinhar e decolar pista no zero, Code Cargo 9074, gente. Dois ações de agitação, desse caminho do 050, vigilância, chega da maré. Negativo, Mari, após Mari, TAP, após TAP, Serra Vista 366, voo no 812. Após TAP, então vai voar direto 366, voo 1812. Descargo 9074, decola os 23, chama controle Salvador 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, coach cargo.